4, você tenta a rolagem do banho da rua após ali, mantém cabeceira no zero. Eu mantenho a bola no gol, né? 3, não 4. Autorizado cruzamento, pista 1 no 7, utilizando manobras. Como é que é a pista 1 no 7? Gerando base, é 1 no 7. Faço como é que é. Mas como é que é autorizado o pouso? Pista 7, o vento, 190 graus, 079. Gente, baixado, travado, girando no final. Gol 1169, decolada 50, último controle de salvador. 120, 180. 120, 80, boa. Então, Salvador, boa tarde. Eu sou a capitã do Vitor Cruz do Leste. O Vitor em Juliette, reporte final, no 7. Quando ele está cortado a presente, o Vitor Cruz do Leste? Afirma, após o trevo de Rimar. Então, Juliette, cortando a porta da Rimar. Canamento 3, 1, 4, autorizado, decolagem. Pista no 0, vento, 1, 1, 0, grau, 0, 8, 9. Mantenha a posição, Delta Como é que é que o Salvador 5-1 não estacionar a parte 4 da batalha? Canané 3-1-4, decola 5-2, tem o controle Salvador 1-2-0-2-0. 2-0-8, obrigado, até a volta. Deve estar em forma, mantém a posição. Passando para a velha Rimar, estressando o final do 7, Juliette. Item de Juliette, autorizado pouso, pistão no 7, vento, 190, grau 07. Pouso autorizado na 7, Juliette. Alfa Palma em Palma, Meira Lima, tem cancelo 17. Saúde 55, autorizado Vec Tech, estação na parte 4, fragmentaria. Graça para a uniforme autorizada da colagem. Está 17 vento, 110 graus, 079. Negativo, que você está vindo. Afirmo, que você está vindo, agora sim. Gente. Considere reporte através da RMA. Reporte através da RMA, carga golpeada. posso passar com 20 tranquilidade. Tranquilidade, seu destino 018, confirma por zona 0. Atenção, a pouso externo, cancelar a parte sua direita, para pouso na 17. Gente, é a parte marcada externa, vida aqui no Delta. Pode parar. Então, 3090. Fala 02, primeira direita, chama Estado Salvador, 2090. Fala 2090, 3090. Gente, visto aqui o dado, plano de instrumento cancelado 03, curva à esquerda, aguarde para girar a base. Conforme o Charlie 150, final no 7. Positivo, é informará para girar a base do instrumento. Está na Inimar, o Sarah Gonçalves. Gente, o Sarah Gonçalves, autorizado do apoio, fica no 7, o vento no 00 grau, 069. Informo um bate 4, prolongando a perna do vento, pista no 7, pela direita. Gente, o Sarro Petra, visual. A aeronave nacional da 17 para girar a base, o 20 tranquilo dela. Você poderia confirmar a parte que ele ia conseguir? Bata o Golfo. Gente, o Sérgio Fiorio informa que após o pouso irá liberar a tirana do Take Away. Sim, Sérgio Fiorio. 20 tranquilo dela, autorizado, girar a base. Tudo dela, girando a base. Total informa, autorizado o cruzamento final no 0, aguardando para girar a base. Fica atento ao tráfego na final no 7. Zero, Delta, Papão, Limpose. Serra Golfiosca. Paulo, 05, libera a esquerda na Quebec, aguardando seu site. Tranquilo dela, Delta, autorizado, pouso pistola 7, vento, 110 zero grau, 069. Tudo Delta, Lima, pouso 7. Vitor Kilo Delta, Torre 07, poder com sua parte, queria prosseguir? Sim, sensacional que vai livre. Daí você pode informar autorizado vira base e reporte final no teste. Autorizado girar base e reportar na final da 17, Delta Papa Uniforme. Mantenha a posição, tá aguçado. Delta Papa Uniforme, ele considera instruções permanente na perna do vento agora para virar base. Permanecer na perna do vento Delta Papa Uniforme. Serra do Celso, autorizado ingresso, pistão 7, reporte na base. Gol 1869, hoje 7.0108, informa o tráfego ao meu pé, à sua esquerda. Estamos marcando na perna do vento, pistola 7, na escada do seu pulso. Autorizado pulso, pistola 0, vento, 1910 grau, 079. Autorizado pulso, 1910, está sentindo o tráfego, 1869. Torre Salvador, uma boa tarde, azul 6919, ponto de espera 0. Tá bom. Azul 6919, mas ponto de espera pistola 0. Delta Papa Uniforme, autorizado final 107. Autorizado final 107, Delta Papa Uniforme. Tango Delta, passar o uniforme. Se considere última autorização após interceptar final, execute novo 360 graus pela esquerda. Tráfego adicional 321 do Tatã, agora já passando do Novo 360 de alta, passa o uniforme. Aguarde pista livre, informação de tráfego, Papa 28 Alfa, 1 mil pés, realizando história, setor norte do campo, afastado aproximadamente 3 milhas, sem interferência. Seu tráfego aguardando pista livre, Papa 28 Alfa. Chão 3894, autorizado pouso, vista no zero, vento 100 graus, meia dúzia nós. Livre pouso, nome 0, 3894. Uniforme, autorizado pouso, pista no 7, vento 110 graus, quais são? Autorizado toque e arremetida, pista no 7, vento 110 graus, 079. Autorizado toque e arremetida, da 17. Delta, Papa, uniforme. Solo 16, livrou via eco, chame solo 121 decimal 9. Via eco, solo 219, 23, 1, 9, 4, 3, 2, 9. 0719. Autorizado da colagem, pista 10, vento 110 graus, 07 nós. 0919, autorizado da colagem. Salvador, boa, 6210, o Chanel. Oxalá 6210, boa tarde, Quilhagal no 018, continue a aproximação, aguarde e autorização de pouso. 618, continue a guarda. Delta Papai Uniforme, tocou e remeteu aos 1-7. Consiga inicialmente para o Frota Pão e para o tráfego agora 5 mil sinal no zero. Será autorizado o cruzamento da agora no mesmo. Farol de Itapuã, Delta Papai Uniforme. Conchelé 6210, autorizado pouso, pista no zero, vento 100 graus, 6219. Informa o tráfego, Papa 28 Alfa, acaba de tocar e meteu no 7, se afastando no setor sul sem interferência. 7-6-2-1-0, da Ucha, né? Livre pouso, pistão no 0, ciente do tráfego. Azul 6919, da colada 118, chame o controle Salvador 120, decimal 8. 308, uma boa tarde. Delta Papai Uniforme autorizado, circuito pela direita, pista 17, reporte girando base pela direita. Reporta girando base pela direita, Delta Papai Uniforme. Chanel 6210, no solo aos 20, direita 121, décima 9. 19, obrigado, uma boa. Tráfego avistado, autorizado base para a direita, autorizado toque e arremetida pista no 7. Vento 100 graus, 6219. Autorizado toque e arremetida na 17, Delta Papo Uniforme. Papa-Tango Delta para uniforme, tocou e remeteu aos 23. Curva a Tritona, reporte final no 7. Montana final da 17, Delta Papa uniforme. Delta Papa uniforme virando a final da 17. 6 Papa Tango Delta para uniforme, autorizado. Que é arremetida pista no 7, vento 00 graus, 62 nós. Autorizado, toque arremetido, Delta Papa uniforme. Tango Delta para uniforme, tocou e arremeteu aos 27, autorizado circuito, pista no 7, linha 3, reporte final. Reporte final, Delta Papa uniforme. Fox India Lima, direcionar a parte táxi. Delta Papa Uniforme, final da 17. Falando Delta Papa Uniforme, autorizado toque arremetida, pista no 7, vento 100 graus, 08 nós. Autorizado toque arremetida na 17, Delta Papa Uniforme. Delta Uniforme, ocorre RMT AUS 32, curve à direita, circuito pela direita, reporte para girar a base pela direita, pista no 7. A direita, reportar, base pela direita da 17, Delta Papa Uniforme. Point runway 10 ready for departure. Flight for line up, intake off runway 10, winds 100 degrees, 08 knots. Clear for takeoff runway 10, Portugal 0, line up and takeoff runway 10, Portugal 022 ready. Delta Papai informe, após cruzamento do último, siga para Guimar e se espera no setor norte aguardando novas instruções. Seguindo para Guimar, aguardando instruções, Delta Papai informe. Delta Papai informe, informando que o próximo pouso será pouso completo. Gente, Delta Papai informe. Tem instrução em forma o tráfego 737 da Lua passando Duna agora. Ciente visual. Control 022, airborne at 35, contact Salvador Approach Control 120, decimal 8. 1208, bye-bye, Portugal 022. Fox Norte, no Porto Espera da Papá. Salvador, o voo 9189, uma boa tarde, passando em TCA, visual. 9189, boa tarde. Quilha Lama 08, autorizado pouso, pista 10, vento 1110 graus 079. Informa o tráfego, papá 28 Alfa. 1 mil pés, motor espera, setor norte, na interfere. Afirmativo, livre pouso, voo 9189. Papa Tango Delta, para informação e da guarda. Pouso na segunda aeronave da Gol, agora uma milha de dúvida. Ciente visual Delta Papa Uniforme. Tô regulando a leva 5, 2 milhas de duna aérea estabilizada. Ciente com o número 45, que negão no 08, continua a aproximação, aguarde alteração de pouso. Guarda, leva 5. Sim, de Lima, autorizado ingresso à esquerda, parte alinhada com o cabeceiro do 7. Delta para informe, curva à esquerda para a gente manter a estação corrente da 028. Sente, Delta Papo Uniforme. 1645, informação de tráfego. Papa 28 Alfa, 1010, no Telespera, setor norte, não interfere com sua aproximação. Roma 189, no solo 38, libera a direita, chame solo 121, décimo 9. Direita 219, no solo 189. Autorizado pouso, pista no zero, vento 110 graus, 089. Tive pouso na 1-0, 645. Papa Romeo Fox, Índia Lima, autorizado na decolagem pista 17, vento 110 graus 079. Continua a aproximação, guarde a autorização de pouso, informo tráfego Eco 50 Papai iniciando decolagem pista 17 sem interferência, tráfego nacional, Papai 28 Alfa 1 número 10, mantendo espera sobre o norte. Solo 142, Solo 2, Solo 2, Solo 2, Solo 2, Solo 2, Solo 2, Solo 2, Solo 2, Solo 2, Solo 2, Solo 2, Solo 2, Solo 2, Solo 2, Solo 2, Solo 2, Solo 2, Solo 2, Solo 2, Solo 2, Solo 2, Solo 2, Solo 2, Solo 2, Solo 2, Solo 2, Solo 2, Solo 2, Solo 2, Solo 2, Solo 2, Solo 2, Solo 2, Solo 2, Solo 2, Solo Chamo 208, Fonte de Alemã. Passando o dado, papai informa autorizado, final 17, aguardando a intervenção em pouso. Autorizado, final da 17, aguardando autorização, Delta Papa Uniforme. Tango Delta, Papai Uniforme, autorizado pouso, pista no 7, vento 110 graus, 629. Autorizado pouso na 17, Delta Papai Uniforme. Ocean M1143, Solos 45, livre via Fox, chame Solo 121, décimo 9. Fox, 219, 143. Tango Delta, Papai Uniforme, no solo às 4h30, confirma o pátio. Gente, autorizado 180, segue até a pata via Romeu, ao estacionar a frequência livre Delta, Papai Uniforme. Azul 4206, autorizado a linha de decolagem no 0, vento 120 graus, 099. Autorizado a linha de decolagem no 0, azul 4206. E o décimo uniforme, boa noite.